Sabe por que passo e finjo que eu não te vejo? Bloqueia a tua cara, hoje é meu maior desejo. Tu evaporou com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo, encaixo direito. Me respeita se tu quer respeito. Eu não vou te mostrar que hoje eu tô do avesso, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Vá tomar no cu. Para de tomar conta da minha vida. Vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Vá tomar no cu. Para de tomar conta da minha vida. Vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu não tolero, não. Solta a voz aí. Sabe por que, parceiro? Finjo que eu não te vejo. Bloqueia a tua cara, hoje é meu maior desejo. Tu evaporou com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo, encaixo direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô da vez, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá e vá tomar no. Para de tomar conta da minha vida. Vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Eu já tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Da minha vida, pai, pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu não te espero mais. Quarto de empregada, eu não te espero mais.